No final da tarde de terça-feira, véspera de Natal, por volta de 17 horas, equipes de socorristas do SIAT, o médico de plantão e o supervisor de serviço, além de viaturas da Polícia Militar, foram deslocadas para a Avenida Princesa Isabel, no Jardim Primavera. A informação é de que no local conhecido como Favela da Mosca, estaria uma vítima de esfaqueamento. Quando as equipes chegaram em deslocamento rápido, foi constatado que o homem tinha um golpe de faca na altura do peito. Seu estado era considerado gravíssimo e ele foi levado com esta condição para o pronto-socorro do Hospital Municipal. A altura do golpe é exatamente sobre o coração e a condição da vítima inspirava todos os cuidados possíveis. Ele não portava nenhum tipo de documentação e assim foi levado para o pronto-socorro do Hospital Municipal. A Polícia Militar recebeu a informação de que o agressor estaria na região. Seria, inclusive, um morador das proximidades da casa da vítima. Mas, apesar destas informações, a identidade do esfaqueado e também a identidade do agressor não foram divulgadas. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.